É uma questão do cerimonial que é representativa, que significa que a autoridade maior é quem vem e cobre toda a palavra. Então, eu não posso ter nenhuma pretensão de pegar o texto de Jesus e agora eu falar depois dele. Mas nós podemos, nesse momento aqui, parar juntos para pensar sobre o que, que Jesus escreveu. Eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver em mim, você não vai dar fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Deus já me permitiu acompanhar várias pessoas no final de sua vida, alguns por alguns dias, alguns por alguns meses, até mais de 2, 3 anos, naquele processo no final da vida de ir falecendo e perdendo as forças até morrer. Já acompanhei muita gente assim. E estou falando de alguns que já no final da vida, muito idosos. E eu me lembro de um que eu ia lá continuamente, por uns 3 anos ou 4 anos, eu fui algumas vezes num CTI, já tinha visto ele assim, ó, agora não tem jeito, agora ele vai embora mesmo. E o senhor vinha, dava mais um tempo de vida, ele passava mais alguns meses, adoecia de novo, mas sempre num estado de ir embora. E eu lembro das vezes que eu fui lá para ministrar a palavra a esse homem e que ele contava quem ele era. Quais as coisas que ele tinha realizado. E todas as vezes que eu ia lá, ele contava uma coisa nova, surpreendente. Sabe aquela indústria assim, assim, assim? Pois é, fui eu que fiz isso, isso, isso. E era verídico. Não, porque no ano tal, o governo assim nos chamou e eu fui o engenheiro que construiu aquela estrada com aqueles viadutos, aquela... E eu fiquei impressionado com a quantidade de realizações concretas. Um homem que assim trabalhou muito e realizou muito. E eu fiquei olhando ele naquela casa, naquela poltrona, sem ter como ficar de pé, sem força, sem ninguém mais lembrar dele, sem nenhuma expectativa de vida. Eu lembro um dia, eu falei assim, não, então um dia nós vamos juntos lá naquela indústria. Ah, meu filho, não tem jeito. Eu não saio daqui mais. E eu olhava para ele contando aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus, os frutos todos deste homem, para onde foram? Nem o nome dele, talvez uma placa empoeirada em algum lugar aí dessas empresas. Para onde foi o fruto desse homem? E o Senhor sempre nos lembra, meu filho, sem mim, tudo o que você fizer é nada. Não confunda esforço com resultado. Não confunda esforço com frutificação. Sem Jesus, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós corremos atrás, nós nos doamos, nós damos para as pessoas o que temos de mais caro, tempo e vigor. Nós damos para a empresa o que não volta nunca mais, tempo e saúde. E no final das contas, muitos de nós vamos estar num quarto, numa sala, numa casa, quem sabe num asilo ou num hospital, e todos os nossos frutos já não terão mais valor. Ah, mas não é assim não, o que é isso? Tem a honra, eu não vi. Em todas estas pessoas que eu acompanhei, nenhum encanto, nenhuma alegria, nenhum júbilo, só lembranças. Eu estava certa vez ouvindo uma música e eu fiquei prestando atenção assim nos instrumentos que eram usados para aquela gravação. E quem mexe com gravação de música vai ouvir detalhes minúsculos. E eu fiquei prestando atenção naquela gravação, César, e eu falei assim, gente, que gravação antiga, que instrumentos esquisitos. Como é que gravava tão ruim assim? Gente, que coisa antiquada, que coisa assim. Como é que passa, né? Que coisa, não tem nem prazer em ouvir isso, não, é muito esquisito. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, pega os seus CDs antigos, você vai encontrar os timbres antigos, o jeito antigo, os erros, o nível de qualidade que você não aceita mais. Falei assim, puxa vida, como é que eu gravei esse negócio errado desse jeito aqui? Talvez você vá ouvir, não vai perceber nada, mas quem grava, sabe. E o Senhor falou comigo assim, tudo passa. Você vai ter uma meia dúzia de pessoas que ouviram esse CD desde lá de trás. Fui agora em Caratinga, vários irmãos chegaram para mim. Uma irmã já falou assim, tem 20 anos que eu sou abençoado pelas suas músicas. Eu nunca imaginei que fosse te conhecer, hoje estou te conhecendo pela primeira vez. Tem muita gente, mas é um pequeno grupo, que ouve e que fala assim, ah, me dá esse CD. Agora, se você pegar uma turma nova, alguém que nunca me ouviu, toma esse CD, gente, CD velho, antigo, mal gravado. O Senhor falou comigo assim, meu filho, tudo passa. Tudo passa. O que você fez lá atrás e que você falava assim, olha que coisa, como ficou maravilhoso. Hoje você está dizendo, meu Deus, como é que eu fazia um negócio assim? Todas as nossas obras passam. Então o Espírito Santo falou comigo assim, só tem uma coisa que não vai passar. As pessoas que ouviram esta música e que tiveram uma experiência comigo, e que foram impactadas pelo meu espírito. Isso está para a eternidade. O CD, a construção, a empresa lá, o empreendimento, o viaduto, tudo isso passa. Tudo o que fizermos sem Jesus vale nada. Vai passar. E o texto é claro, olha, eu designei vocês, não foram vocês que me escolheram, não foi você, Ludmar, que falou assim, é, eu vou escolher Jesus. Embora haja nossa vontade própria, nosso domínio, nosso livre-arbítrio, nossa decisão, eu quero seguir a Jesus, lá antes da fundação dos séculos, Deus disse, eu vou salvá-lo. Porque nós não poderíamos fazer nada para alcançar Deus de volta. Deus é quem fez algo para nos resgatar. E o Senhor, quando nos resgatou, Ele disse assim, fui eu quem escolhi vocês para que vocês deem fruto. E que o fruto de vocês não seja o viaduto, não seja o CD, que o fruto de vocês seja algo que dura para a eternidade. E nesse dia o Senhor pôs no meu coração essa pergunta, meu filho, que fruto você está dando? O que, que está te absorvendo a vida? O que, que está te absorvendo o tempo? Eu às vezes paro diante do Senhor e eu lembro de coisas tão lindas que Deus fez. Nesses dias eu me lembrei muito dos batismos lá na aldeia. Me lembrei de tantas coisas que nós passamos aqui, né, Nelson? Recebi um e-mail do Nelson essa semana e eu me lembrei do dia em que eu estava na sua casa, sentado naquela cozinha, que nós vamos passar um mês aqui, ó, diante do Senhor. me lembrei de tantas coisas que Deus gerou com frutos inquestionáveis e eternos. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, eu acho que tem um mundo de coisas que eu estou fazendo e que não estão gerando frutos. Eu acho que tem algumas coisas que estão me agarrando e me consumindo e que não estão gerando esses frutos eternos. E, Senhor, é difícil demais enxergar, mais difícil ainda mudar, mas eu quero mudar algumas coisas na minha vida para voltar a ver frutos que duram para a eternidade. Não significa que você não vai construir o viaduto mais, irmão. Não significa que aquele homem que eu dei o testemunho aqui estava todo errado, ele não devia ter empreendido sua vida em todas aquelas coisas. Não, nós estamos numa vida terrena e nós vamos ter que realizar uma série de coisas terrenas. Eu não vou parar de gravar o CD vai ficar velho, vai ficar antiquado, antigo. A moçada hoje não quer coisa antiga, quer coisa nova. E nós estávamos ontem lá na festa, lá não dá para alguém, o Geraldo falou assim: ó, você não vai gravar uma música assim, ó. Uma batistaca da moçada. Tum, tum, tá, tum, tum, tum, tá, não sei se eu faço uma música assim, mas não. Não é fazer CD. Não é conquistar o diploma. Embora a gente vai fazer muitas coisas físicas, terrenas. Mas eu quero, Senhor, que a minha vida esteja aplicada em algumas coisas terrenas que nos consomem, que nos tomam tempo, que levam a energia, que levam o que há de mais caro em nós, mas gerando frutos eternos. Eu quero estar trabalhando naquela empresa me consome um tempo, eu até preciso rever algumas coisas, mas, Senhor, eu não quero passar esta semana sem gerar no meio destas coisas que vão passar alguns frutos que não vão passar. A última vez que eu fui ao CTI, na semana em que o Reginaldo morreu, eu já não tinha o que orar. Senhor, eu não sei o que orar aqui. Meu irmão está sofrendo aqui. E o Senhor me fez lembrar, lá do início do projeto. Eu falei: Senhor, se o Senhor vai levá-lo, eu quero te louvar, porque o Senhor nos deu a oportunidade como igreja de caminhar com esse irmão e ver uma obra de restauração na vida dele. Isso não tem preço. Isso dura para a eternidade. Eu chamei os irmãos das células para virem aqui. Irmão, alguém já deve ter percebido que o pastor desta igreja não está muito ativo para construir algumas coisas. Nós não estamos aqui muito preocupados em aumentar o número de célula, em crescer a igreja, em fazer acontecer, em ter programas. Nós até falhamos nisso, no que pode e deve. Eu não estou preocupado em que você ouça um testemunho da célula e volte para a célula, e se envolva em uma célula, em que os líderes de célula que estão aqui tomem uma energizada. Eu não estou preocupado com isso, irmão. Mas eu gostaria que esses testemunhos servissem para cada um de nós. Senhor, não é eu me esforçar para a igreja ter célula. Eu quero ter frutos eternos. Não é a Rosa e o Geraldo, não é o Hélio e a Gláucia, como líderes assim, puxa vida, que exemplo, oh, que coisa maravilhosa. Não, não. É cada um de nós dizendo: Senhor, eu quero gerar frutos que duram para a eternidade. É fácil trabalhar no mercado, irmão. Você trabalha uma semana e você vende os seus produtos e aquilo redunda em dinheiro. É fácil. O dinheiro, no final do ano, te deu algumas coisas. E é tão bom quando você termina o ano dizendo assim: ó, esse ano eu comprei isso, esse ano eu investi num terreninho ali, esse ano meu patrimônio cresceu um pouquinho, tem fruto do meu trabalho. E se não é um bem móvel, durável, às vezes investiu na escola, investiu no filho, investiu na viagem. Que coisa boa, Senhor. O meu trabalho tem um correspondente físico, palpável, calculável. Mas, Senhor, tem alguns frutos que eu preciso correr atrás deles, que não são palpáveis, calculáveis. Diz respeito a semear na vida das pessoas. Diz respeito a ser um canal para alguém ter luz de Deus. Diz respeito a alguém vencer algo no nome do Senhor, a orar por um enfermo, a estar num culto, a estar na casa de alguém, estar na célula, a te adorar. E frutos que às vezes a gente não consegue mensurar, mas que estão para a eternidade. Eu não quero apenas os frutos mensuráveis, Senhor. Eu quero esses frutos que são difíceis da gente mensurar, apalpar, pôr na prateleira: oh, que beleza, durante o ano, olha como é que frutificou. Eu quero esses frutos que pela fé a gente os vê na eternidade. E eu queria convidar você a orar nesse momento. Jesus diz assim: aquele que não dá fruto é porque não está ligado em mim. E eu coloquei isso diante do Senhor: Senhor, então se nessa área, se nesse assunto, se nisso aqui, não estou gerando frutos eternos, está claro, eu não estou ligado em ti. Eu posso entender isso aqui como um crente que foi embora e se afastou do Senhor e não está frutificando e é um ramo fora da videira, mas eu também preciso entender aqui áreas e assuntos da minha vida que não estão tão bem conectados na palavra, em Jesus. E por isso, não estão gerando frutos eternos. E talvez fosse melhor o Senhor me cortar mesmo. E me queimar. Melhor do que eu ficar a vida inteira enganado. Oh, que coisa linda! Estou frutificando. Olha os prédios que construí. Olha os CDs que gravei, olha as coisas que eu fiz. E nos dias da minha vida, no final dos dias da minha vida, eu descobri que aquilo tudo é só lembrança, só coisa velha. Se não reformar, vai cair. Não quero viver assim, Senhor. Eu quero viver e falar como Davi nos últimos dias: não está em ordem a minha casa, o Senhor não me abençoou, o Senhor não me prosperou em tudo. Quero falar como Paulo: cumpri a carreira, cumpri o chamado, frutos eternos. E eu queria que você orasse nesse momento, feche os seus olhos e pedisse ao Senhor: Senhor, fala comigo, mostra a mim. Eu quero realmente contabilizar um saldo maior na minha vida diária, semanal, mensal, anual, de frutos que duram para a eternidade. Na minha família, no meu trabalho, na vida da igreja. Eu não quero atender o chamado do pastor que está pedindo para as células se ampliarem, multiplicarem, crescer, para eu retomar. Eu não estou indo à célula, para eu retomar, eu vou retomar. Porque... Não se trata disso, não. Outro irmão pode ser que tenha esse chamado do Senhor de motivar. E... Não é comigo. Eu não estou preocupado. em que você reassuma, tome. O meu desejo é que você e eu possamos ir pessoalmente para diante do Senhor e falar: Senhor, não se trata do número de células, ou da minha atividade, ou de bater o ponto, ou de estar presente. Se trata de: eu quero frutos eternos na minha vida. E não tenha dúvida, irmão, se você está caminhando com o Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é agradecê-lo por todos os frutos que ele já permitiu serem gerados em nós. Mas talvez nós sejamos um desses ramos que precisa ser podado. Um jardim lindo de hortênsias, todo florido, todo verde, as folhas enormes. O jardineiro veio e cortou tudo. Mas que pena! Não, de 2 em 2 anos tem que vir e cortar. Senão, daqui a 2 anos a gente não tem essas hortênsias mais. Senhor, venha podar na minha vida, para que eu dê mais fruto. Limpa. De repente eu dava fruto e não estou dando mais, porque os galhos estão pesados, cheios de folhas velhas, cheio de coisas que não interessam mais. Poda, Senhor, corta. Porque eu quero passar estes próximos dias mais leve, mais limpo. De repente, até o galho mais pelado de folhas. Talvez até mais feinho, como aquelas hortênsias que foram podadas. Mas eu quero dar mais fruto, e fruto que permanece. Porque nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. O Senhor já escreveu que é do teu propósito, é do teu agrado que eu dê muito fruto, Senhor. E eu quero dar muito fruto. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, irmão. E se Ele mostra a você, se Ele incomoda o seu coração, que pode haver na sua vida algo que está impedindo de frutificar e que Ele tem que vir e podar, fique de pé e diga a Ele: eu reconheço, Senhor, que tem algumas coisas que precisam ser podadas. Elas estão sugando a energia, sugando a seiva, como a árvore, Senhor. O Geraldo entende lá da videira, Senhor, tem o dia certo de podar, tem o lugar certo de podar, e se não podar, ela não vai dar uva lá no tempo certo. Faz isso comigo, Senhor, faz isso com meus irmãos, mas não nos deixa virar um galho seco. Não nos deixa viver desagarrados do Senhor. Você pode dizer isso a Ele pessoalmente. Levante a sua voz, diga isso a Ele pessoalmente. Queremos estar na videira, porque Ele é a videira verdadeira. Se o ramo está seco, se não há folha, se não há fruto, seja qual for a área da nossa vida, é porque não estamos ligados a Ele. Flui, Senhor, em mim, nesta seiva, nessa vida. Flui, Senhor. Convido você a orar com quem está ao seu lado e ajudá-lo em oração. Flui, Senhor. O que é que há na minha forma de pensar, de ver as coisas, que me separa de Ti? Nestes dias, na minha vida, na vida do meu irmão, o que é que precisa ser podado, Senhor? A árvore não faz força para frutificar. Se eu tenho que fazer força para frutificar, está errado, não estou ligado nele. Eu não quero, Senhor, me viver fazendo força para nada nessa vida. Eu não quero nada que tem que ser forçado. Eu quero me esforçar, mas eu não quero fazer coisas forçado, sem alegria, sem vida, só para construir prédio, só para construir viaduto. Se eu tiver que construir viaduto, tem que ser para gerar vida, e vida que permanece para sempre. Se eu tiver que gravar um CD, vai passar a música, mas tem que ser para gerar frutos que duram para sempre. O que eu for fazer nessa semana tem que ser para ter fruto. E fruto nasce sem forçar. E eu quero isso para minha vida, Jesus. Levante as suas mãos ao Senhor. Põe nas suas mãos seu trabalho, seu emprego, sua empresa. Se você trabalha em casa, a dona do lar, a dona de casa, é o almoço, é a roupa, é a faxina, põe esse trabalho nas mãos do Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, tem que ser para gerar frutos eternos. Eu ponho nas tuas mãos, Senhor. Eu não estou achando, Senhor, que eu tenho que abandonar meu emprego. Não, Senhor, eu quero é administrar tudo de tal forma que gere frutos eternos. E se esse lugar não me gera frutos eternos, o Senhor vai me pôr em algum lugar que eu tenho todo o sustento que preciso, gerando frutos eternos. Apresente ao Senhor sua família. Põe nas suas mãos a sua família. Diga: Senhor, está aqui a minha família. Quero que gere frutos eternos. Meu tempo, põe diante do Senhor sua agenda. Senhor, quero que gere frutos eternos. Eu tenho tempo livre, eu tenho dia livre, Senhor. Eu tenho, Senhor, oportunidades maravilhosas. Eu quero gerar frutos eternos. Cuidar de alguém, servir alguém, ser útil para o Senhor na vida de alguém. Eu quero gerar frutos eternos. Teu nome é poderoso para isso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. E nós te pedimos nessa noite.